Romeu Lima, Lima Alfa, confirme pro que está mantendo. Trotado agora na proa 072. Vente Lima Alfa, reporte com estabilizada. Por 02584, a linha decola sem parada? Sim. 02584, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 90 graus, 109. A linha decola sem parada. Salvador, Guardião 08, estabilizado na final. Guardião 08, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 104. Aguardando autorização de pouso, Guardião 08. Para informação, a intenção é no Serra Vitor 372, cancelar e circular para pouso na almoçagem. Fecho Guardião 08, reporte para o cancelamento do plano. Passará pelo cancelamento 08. Era 2584, decolou aos 43, chama o controle de Salvador no 20.8. Controle de Salvador 208, boa noite. Salvador, Guardião 08, está tendo cancelamento. Guardião 08, plano instrumento cancelado aos 44, está presente, curva esquerda, base pela direita, pistona 7, reporte quando final pistona 7, Guardião 08. Base pela direita, repassará na final 08, tá, 107. 410 via saída Momo. Por ao 410 saída Momo, FAB 2584. Prove Lima Alfa. Prossiga Lima Alfa. Qual o nome de pouso nosso? Momo número 2 na aproximação. Primeira aeronave já contra os 4. Controle Lima Alfa. Prossiga Lima Alfa. Em casa vamos fazer óbita. Ativo, prossegue após casa, completo final do procedimento VR Delta Mike Echo. Ok, Lima Alfa. Controle Salvador, boa noite, é Papá Romeu, Romeu Golf. Ah, Romeu, Romeu, Romeu Golf, aciona identificação, voando Mari para interceptar a chegada Mari. Desça para o nível de voo 06200, ajuste no 014. 0 na Mari, 014, Rodeu, Rodeu Volk. Lima Alfa, sabe. Romeu Lima, Lima Alfa, completo final do procedimento VOR Delta Mac Eco. Chame Torre na frequência 1-18-95. Lima Alfa. Cruzado Pouso, 17, vento 1, 90 graus, 109. Cruzado Pouso, da 107, Guardião 08. Salvador, Lima, Lima Alfa. Romeu Lima, Lima Alfa, ajuste altímetro 0-4, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Lima Alfa. Confirma a intenção de pouso, pista 1-0, Lima, Lima Alfa. Qual foi o vento? Vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. É, podemos pôr pela base pela direita, dar o nosso certo. Ok? Então, reporte quanto para o cancelamento do plano, Papa Romeu Lima Limal. Voltarei, Limal. Meia ainda fica para 2.500 pés, autorizado final do procedimento. 1-1-3-6-6, 3-8-5. Romeu Golf, voe na Prodi, TAP, descida para o nível 050. Romeu Golf, Prodi, TAP, descendo para o 050. Batidão 08, solo aos 47. Libere na Quebec, temos aeronave para pouso, pistão na 7. Libera lá na Quebec, 08. Oi, Lima Alfa, em condição de voz para o cancelamento. A base pela direita está 197. Descansar com trem baixo e travado. Papa Romeu Lima, Lima Alfa, plano instrumento cancelado aos 48. Curve à esquerda, base pela direita, pistão na 7. Rebote quando na final na 7. Lima, Lima Alfa. Pátio após o pouso, Lima Lima Alfa. Pátio 5, a cada aerostar, Lima Alfa. Espera 2584, chame centro Recife em 12685, alterna 12545. Poderia confirmar? Espera 2584, Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 2545, tá bom. Boa. Alfa base para a final da 197, confirmado, trem base e travado. Lima Lima Alfa, pista 97, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. Lima Alfa. Final da 97, Lima Alfa. Autorizado pouso, pista 97, o vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 2 nós, Lima, Lima Alfa. Lima Alfa. Eu Lima Lima Alfa, solo 5-1, libere direito na papai, estacionar frequência livre. Guardião 08, ingresso na pista, táxi, reporte liberando na Oscar para o Corte do Gré. Destino 04. 366, descendo para 4.004, no Deus da Bolsa. Estabilizado, 3858. 3858, complete final do procedimento da RENAV e chame a torre na frequência 198 decimal 95. Obrigado, Dr. Marcos. Oi, Salvador, boa noite. Está 3858, estabilizado, final na zero. 3858, aguarde autorização de pouso, ajuste ótimo, pelo 04. Aguarde autorização de pouso, 3850. 08, frequência livre, estacionar. São 3662, o senhor identificação da sua vez chega da Mari para nível 050, o ajuste no 04. 04, vou chegar na Mari 050, 3662. O meu Romeu Golf, desça para 2500 pés, o ajuste no 04, autorizado a Renato para pista no 0, reporte passando sem revida 366. O meu Romeu Golf para 2500, reportará passando do 366. 3858, solo 57, libera direito, no solo Salvador, no 21, decimal 1. Olá, Librar, solo Salvador, no 21, já. 366, o Romeu Gol. Romeu Gol, compartilha aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 9. 95 graus, aparece. Sou o Salvador de Papá Romeu, Romeu Gol. Papá Romeu Gol, prossiga. Já passou 366, anapreando 372. Pode passar no 372, Romeu Romeu Golf. Passará Passar o 372 e Romeu Meu Golf, solicito cancelamento e prosseguir base pela direita 17. Papá, tripo Romeu Golf, plano instrumento cancelado 02, curva esquerda, base pela direita, pistão 97, reporte quando final, pistão 97, Romeu Golf. Romeu Golf, passará final 97. Para final 17, baixo travado, Romeu Golf. Capaz que Romeu Golf, tráfego avistado, pouso autorizado para 17, vento 110 graus, 129. Romeu Golf. Ao 3662, prossiga. Dan 3662, solicitaria, aliás, autorizaria a Pro do Cerrabita 366. Ao 3662, autorizada a Pro do Cerrabita 366, emitida para 2500 país, o ajuste no 014, autorizada a Renave, reporte passando Cerrabita 366. Ok, agora Pro do Cerrabita 366, desce 2500 com 1014, Dan 3662. Libere capaz, estou na frequência livre. estabilizada a RNAV da pista no 03662. Local 3662, agora chama em torno na frequência 1118, decimal 95. 1895, tem 3662. Torre Salvador, boa noite, tem 3662, estabilizada a RNAV, pista no zero. 3662, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 1904. Aguardo da 3662. Pistola 0, vento 1, 190, graus 129. Livre pouso, pistola 0, 3662. Zero 096, sua identificação, chegada é Mari, está autorizado voar na proa de ITAP, em descida para o nível 050, o ajuste na 094. mensagem intacta com o 0-2? Estou 1-0-9-6, cancelada a restrição de velocidade. Cancelada. Azul 2795, controle. Salvador, muito boa noite, azul 2795, voando a proa de bom, mantendo o nível 1-4-0. Azul 2795, contato radar 57 milhas, noroeste, Salvador, 2. Pressão 57 milhas, nordeste de Salvador, mantém a proa de bom, reposta no Brasil de Silva. Ativa, mantém a proa de bom, chamando a proa de Silva, azul 2795. Cancelada a restrição de altitude em TAP, desce para 25000 pés, o ajuste 904, autorizada a renave, a participação no meio. Ok, desce para 2.532, reportar a câmera do treinador. Salvador, é igual 2043. Boa noite, próxima postada da Lanzero Pronto. 2043, boa noite, autorizado a linha em decolado 0, vento 100 graus, ano 2 nós. Autorizado a linha em decolado no 0, volta 043. Cadê o 096? Sou 096, também estou indo na frequência 118, desse 995. 1895, agora aqui. Boa noite, bom 096. Sou 096, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua, aguardo, 096. Decolou 23, controle 120, decimal 8. 1008, obrigado. 1096, autorizado pouso na pista no 0, vento 100 graus, 119. Sim, pouso no 0 com 096. Segundo 096. Nós estamos passando agora à direita aqui, eu não sei se é o shopping center, dá pra identificar essa posição que é o shopping center ou não? A esquerda é um shopping center, a direita é o parque de exposições, onde está ocorrendo o fechado de verão. Então esse parque de exposições tem um farol que ele vem bem na nossa direção aqui, tá interferindo na aproximação. Ok, muito obrigado pela informação, a gente vai reportar aqui quem direito. Quem não é laser, não é verde, é branco e por vezes vem na nossa direção na aproximação aqui. Ok, obrigado. Gol 2043, controle. Na escuta 2043. Autorizado, voando approach, pulgagem. Pode pulgar, Gol 2043. Salvador, o Azul 2795, pode descer? Azul 2795, desce para 4, meu pai, o ajuste na 094. 4000, o ajuste na 094, gente, o Azul 2795. 2043, no centro recíproco da frequência 125 decimal 1, na alterna 128 decimal 35. 251, 2235, obrigado. Patrulha Salvador, azul 2795. Azul 2795, prossiga. Pode pelo, a posição pelo voa Duna ou pode voar já direto o Serra Vitor 366? Azul 2795, voa Serra Vitor 366, em descida para 2500 pés, o ajuste no 0-4, autorizado sinal Renato. Vá na projeção do CA 2366, descendo para 2015, ajuste 1014, o azul 279. Azul 2795, complete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. Ah, torre na frequência 10295, azul 2795, obrigado, boa noite. Seu Salvador, muito boa noite, azul 2795. Cruzando agora o Serra Vitor 372. Azul 2795, autorizado pouso na pista 10, vento 110 graus, 109. NTNB pouso, azul 279. Azul 9148, essa é a identificação. Eu sou investigada da Mari para nível 050, hoje estima 0-4. Azul 9148, a pessoa pode autorizar para o ITAP. Um 1973 ali, mantém. Ali, mantém, 973. 1279, 5, solo foi aos 38. 121, décima 1. Chama 1211, azul 279. Gol 1973, livre de decolagem, vento 110 graus, 109. Livre de decolagem, gol 973.